Localizar Tango Solo 0145. Charlie Serra Tango, Torre. Charlie Serra Tango, na escuta da Torre? Agora sim. O solo foi o 01, confirmando é o PAT 5? Afirmativo. Libere na papai e faz uma sequência livre. Charlie Serra Tango. Gol 1395, bom dia. Linda, qual os imediatos? Afirmo, 1395. 1395, autorizada, né? Decolação 0, vento 130 graus, 629. E a linha decola de imediato, 1395. Gola 739, continua a aproximação, Boeing da companhia iniciando rolagem pistão a zero, ajuste altímetro 1-0 no 2. Continua a aproximação no 0 do 2, Gola 739. Colono 739, utilizado pouso, pistão a zero, vento 120 graus, 089. E pouso, Gol 739. Colono 395, decolou 05, chama o controle instalador no 20, decimal 8. 208, no 395. Gol 1739, solo ao 07, libere primeiro direito, chamo solo Salvador, no 21, décima 1. Bom dia. Jorge Salvador, bom dia, 2597, contestar no 0, pronto para a decolagem. Azul 5197, ali mantém cabeceiro no 0. Azul, alinhar, mantém cabeceiro no 0, azul 597. Azul 5197, obrigado, colagem 0, Ventura 60, grau 079. Decolagem azul 5197. Guardião 05. Guardião 05, conservador, prossiga. Aceitou o 9 S do campo, está desalvo o campo para pouso no GRE. Reporte final do GRE, o ajuste altímetro 10 no 2, o vento no 30 graus 079, Guardião 05. O 0 no 2, reporte lá no GRE do avião. Azul 5197, decolou 09, chama o controle Salvador, 120, décima 8. 208, boa tarde. Guardião 05, tráfego avistado, pouso a critério, reporte quando no solo controlado, o vento 110 graus, 099. Contração controlado, Guardião 05. Prossiga, Papá Romeu Tango Alfa Papá. Sempre aberto? Tango Alfa Papá, livre acionamento, pode prontar. No 094, bom dia. Decolagem zona 0, vento no B0 grau 099. Tente autorizado a linha e decolagem zona 0, vento 094. Paulo Salvador, bom dia. Azul Alfa, Uniforme Hotel. Paulo Salvador, Azul Alfa, Uniforme Hotel, bom dia. Gol 104, pulou 114, chama o controle de Salvador no 20.8. 208, zona 0 Alfa. Prossiga, Azul. Azul, Alfa, Uniforme Hotel, solicita reboque da aeronave do pátio 3, posição 3, do pátio principal, ponte 1. Como fala, 121, décima 1, o reboque. 121, décima 1, me desculpa, obrigado. Para Salvador, bom dia, Oceanair 6200 e ALS. Oceanair 6200, tráfego avançado, utilizado por 690, vento no 40 grau 079. Livre pouso 10, Oceanair 6200, pode ir em pernas contra o vento, por gentileza? Vento 140 grau 079. Então, Alfa Papá, livre o táxi, reporte na Papá, Muito bom dia, T3191, ponto espera, pronto. T3191, visual com Airbus da Avianca na curta sinal para o zona zero? Visual. Posso passar ali no mesmo? Está autorizado, aliar e manter cabeceira na zero, T3191. Faz o Avianca, ali mantém T3191. O Tango Alfa Papá autorizado, ingresso pista 7, reporte de pronto. Boa, Chanel 6200. Solo Sol 18, libere primeiro direito, Foxtrot, chama o Sol Salvador no 21 do Sol 1. Libera direita, Solo 1, 2, 1, 1, 6, 2, 0. Sol Salvador, bom dia. Sul 2758, estabilizado, saldo da Anatel. Sul 2758, continua a aproximação, agora pista livre, ajuste altímetro 908. Confirmado, 9018. O Xené 6200, o solo 21.1. Delta Papai Uniforme, livre acionamento, reporte táxi. Guarde para decolagem o Tango Alfa Papá. Vento 1.50 graus, 6.209. Sente-me depois, o azul 2.7.4. Sou 3.1.9.1, chama o controle Salvador, no 2.0.8. 2.0.8, bom dia. Azul 2758, solo 21, libere primeira direita, chama o Sol Salvador no 21 decimal 1. 21 direita, 2758. Negativo, Tango Alfa, aguarde mais um minuto. Papá Romeu, Juliette, Novembro, Luiz, que livre acionamento, reporte táxi. O Tango Alfa Papá, autorizado a decolagem por 7, o vento 120 graus, meia dúzia nós. O Tango Alfa Papá decolou os 25, chama o controle Salvador em 120, decimal 8. Controle Salvador em 1208, Tango Alfa Papá. Boa tarde, bom dia, o Gol 9250 e LS pista 10. Gol 9250, tráfego avistado, autorizado pouso cinturão 0, vento 150 graus 079. Livre pouso no 0, o Gol 9250. Autorizado táxi, reporte na Romeu, ajuste altímetro no 0 no 2. Delta, papai no fone. Boa tarde, eu tenho a Papá, o Gillette November Whisky. Pois é, eu tenho o Ponte Vera da Papá, Gillette November Whisky. do papai, o uniforme está pronto? Sérgio. Bruno 9050 solo, os 29, chame 211 a livrar, Foxtrot. 211 a livrar, Foxtrot, do 9. Autorizado alinhar e decolar, pista 97, vento 140 graus, 089, Juliette November Whisky, reporte iniciando. Azul Eco na Enrimagem acionado, não há tráfego a reportar no setor. Reporte fora do solo, vento 130 graus, 08 nós. Confirme? Ok, ciente, reporte iniciando. Gente, aporte para o solo, vento no aeródromo 150 graus 08 nós. Autorizado de decolagem, 150 graus, 089, Juliette, novembro. Está fora do solo, Serra Azul Eco. Frente, Serra Azul Eco, prossiga com o pro da cabeceira 97 e chame para o cruzamento do Isdão 90. Positivo. Alinhar e manter o 97, Delta Papai Uniforme. Juliette Novembro Whisky decolado 233, chame controle de Salvador 208, bom voo. Obrigado, Salvador. César Leco, confirme. Está autorizado o cruzamento? Agora avistado, autorizado o cruzamento direto, farol de Itapuã, reporte vertical. O César Leco. Assume transporte 01 no 31. Renato, 01 aprisionou. É o Zulu Eco, vai cumprir essa parte. Delta Papai Uniforme, pista 97, decolagem autorizada, vento 180 graus, 08 nós. O tráfego helicóptero à sua direita prossegue litoral, comprou outro farol de tapão, não interfere. Controle 208 com o voo, César Leite. Obrigado. Delta Papai Uniforme, decolado 35, está autorizado para o outro forte, reporte livrando final 28. Ciente, Delta Papai Uniforme. Delta Papai Uniforme, sub mantenha mil pés até a Praia do Forte ou liberação do controle em Salvador e chame o mesmo em 208, vamos. Ciente, no mil pés, controle 1208, obrigada, Delta Papai Uniforme. Problema, eu acho que o uísque na bata ali, acionamento, chame táxi. Por conta de risco, reporte no solo. O vento no aeródromo 140 com 9 nós e 1012 na justiça. 7, chamar controlado, Zulé. Novembro, eu acho que o uísque 3 a bordo, alterna Salvador, 5 horas de autonomia, confere? Gente, tá pronto a decolagem? Gente, tô questionando se o senhor tá pronto pra táxi e decolagem. Então, tá aqui, tá o ponto de espera da Romeu e chame pronto. Questionamento, pessoal, pra agilizar o senhor mesmo, porque tem um tráfego aqui que tá chamando a posição duna. Mas se eu tivesse pronto, já entrava na Romeu e ia direto pela La 7 novembro, acho que isso.